Hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo registra nos seus servidores, e é aí que mora o perigo. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação de estar aqui com você e seus ouvintes. Alguma novidade sobre a situação da eleição municipal aqui em Foz? Enfim, habemos prefeito? Ainda não. Mas isso você já sabe. Ha, ha, ha, ha. É, mas você é a mulher do Google, né? Sabe bem mais do que qualquer um de nós que somos meros seres humanos. Rolaram novas delações premiadas na Operação Pecúlio, né? Sim. E você, por um acaso, teve acesso a esses conteúdos? Sim. Sou a mulher do Google. Tá, isso eu sei, né? Mas você pode divulgar esses conteúdos? Não. Ha, ha, ha, ha. Pô, mas você não é a mulher do Google? Sou sim. Mas o nome disso é segredo de justiça. Você sabe disso. É, sem essa de ceder à tentação de querer passar o carro na frente dos bois, né? Como tem uma galera aí que adora fazer, mas enfim, fala pra mim. Estão vindo aí mais fases e prisões na Operação Pecúlio? Com o conteúdo das últimas delações? Claro que vem, Guilherme. Vem sim. É, esperamos que assim seja, né? Porque aqui se faz, aqui se paga, e isso tanto em metáfora quanto também em fiança, multas, restituições ao erário escambau, né? Perguntas que não quiseram calar nesta semana sobre o noticiário em Foz. Vamos lá. Se a prefeitura está quebrada, como disse a prefeita interina, os impostos municipais vão subir no ano que vem? Sim. E o hospital municipal vai fechar? Não. Tem certeza? Sim. Ok, a Jovem Pan virou Rede Aleluia? Sim. O mandato do prefeito Reni vai acabar em dezembro sem que ele tenha sido cassado pelos vereadores? Sim. Biscoito ou bolacha? Sim. Parque das Aves ou Refúgio Bela Vista? Sim. Os dois. Ha, ha, ha, ha. É, mulher do Google, senhora é ligeira, hein? Enfim, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Um excelente fim de semana pra você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front Transamérica. Música.